VWL. Salve, meu mano. E aí, mano, como é que é pra nós fechar com esse som lá, mano? O mundo tá louco, tá ligado? Demorou, irmandade. Vamos tentar denunciar esse sistema. Mundo louco, cabuloso, onde só se vê roubo. Político safado, pagando de bom moço. Atitudes desonestas, eu não apoio essas merda. Relato essa porra, e que se foda os pau na guela. Que vive aí calado, falando um bocado. Tirando quem relata a verdade, tá ligado? Aqui é irmandade, anota aí, compadre. É rap legítimo e sem maquiagem. Direto da selva de pedra, que sou mais um sobrevivente. Com várias no pente e atitudes bem conscientes. Mas o mundo tá louco, cabritagem, cê é louco. 5 conta gasolina, palhaçada, isso é roubo. Manifestação dos caminhoneiros, tamo junto aí, parceiro. E se não for desse jeito, continuo puteiro, só desgosto. Lava jato, só criminoso, é irmandade o drama. Mundo louco, mundão tá louco, então se liga, firma. Preste atenção na levada, preste atenção nessa rima. Eu tô cansado de ver toda essa patifaria. Hospitais tão lotados e é choro pra periferia. A mesma fita, a mesma cena e continua o mesmo problema. Queria ver, era político usando pá de algema. Provando da xepa e sentindo humilhação. Vivendo tudo isso, tendo vida de cão. Olha bem, veja só, é muita patifaria. Maria, aí o Temer, nos dei a carta de alforria. O povo não aguenta, é só descaso e tiração. Vem aqui na quebrada pra ver seu nível de aceitação. Deixa pra lá, vamos evitar tiro de borracha. Essa quebrada ainda é nossa, é desse jeito, vai ou racha. Pra que essa maldade? O que o nosso povo fez? Lava jato e mensalão, isso é coisa de vocês. Se liga na ideia, o povo pode endoidar. A greve dos caminhoneiros só foi pra se ligar que o povo tem poder e o gigante tá de olho. O mundo louco, se liga só, onde só tem destruição, tá. Liga rapa, é nós mesmo ladrão. Aqui político safado não tem vez nem perdão. É irmandade o drama, então pega a visão. Desavença, concorrência, todos querem o poder sem providência. A marcha é lenta, a consequência é viver na presidência. Mordomia, manipulação da mídia, economia ilusória, desigual, muito machista. Rap toca nas perifas, acelera os batimentos. Política de medonha, mundo louco a todo tempo na busca de suprimento. Peguei chuva e sereno, caprichei no entendimento. É nevoeiro, sofrimento, no drama, dramaturgia. A irmandade é poeia aqui do Gama. Faroeste fechadão com planaltina. O mundo louco, onde só vê destruição. Liga rapa, é nós mesmo ladrão. Aqui político safado não tem vez nem perdão. É irmandade o drama, então pega a visão.